que alguém roubou você de mim. Eu pergunto e você não fala nada. Desconversa e ignora como quem tá nem aí. Qual é? Esqueceu que sou mulher. Eu preciso ser amada. Quero tanto seu amor. Quando me deixou sozinho, fiquei aos prantos com meu coração, mas consegui te esquecer. E decidi que vou viver a vida sem você. Te magoei, mas não queria o fim. Sei que errei, mas vem cuidar de mim. Estou arrependido e venho aqui. Você foi mantido e eu não vou te perdoar. Não vou, não.

melhor do forró. À noite perco o sono, só pensando em você. Vejo que já não consigo ficar longe sem te ver. É o sonho mais bonito, quero você, meu amor. Não me deixe aqui sozinho, volte logo, por favor. Você é tudo que eu preciso, minha fonte de prazer. Já não consigo esconder que te amo e você não responde, meu bem, o que fazer? Estou sozinho, não suporto, fica longe desse amor. Dessa dor, é tão grande esse amor. Vem me dar um beijo, me dá outra chance de ficar pra sempre com você. És o meu amor, minha vida, minha paz. Sei que te magoei, mas te peço perdão. Mas me tira dessa solidão, tira dessa solidão. Você é o que eu preciso, minha. Mala sem alça, a boa do forró. Aqui sozinho, volte logo, por favor. Você é tudo que eu preciso, minha fonte de prazer. Já não consigo esconder que te amo e você não responde, o que devo fazer? Estou sozinho, não suporto, fica longe desse amor. Eu te amo, te imploro, volte logo, por favor. Vem me tirar essa dor, é tão grande esse amor. Vem me dar um beijo, me dá outra chance de ficar pra sempre com você. És o meu amor, minha vida, minha paz. Sei que te magoei, mas te peço perdão. Mas me tira dessa solidão, tira dessa solidão. Você é o que eu preciso, minha paz. A boa do forró, minha fonte de amor. Se eu quiser voar, que eu não tenho tempo. ficões. Sabe aquele dia em que nos conhecemos? Quando você me olhou daquele jeito, lembro tudo o que você tava fazendo, querendo me conquistar. Lembra aquela noite já na madrugada, quando em meu ouvido você me falava tantas coisas, me deixando alucinada. Eu só pensava em te amar. Logo nos envolvemos como dois apaixonados, os corações bateram forte e desvairados, uma loucura bem difícil de se entender. Hoje essa distância só aumenta o meu desejo de te encontrar, sentir de novo aquele beijo que me deixou apaixonada por você. Te encontrar, sentir de novo aquele beijo que me deixou apaixonada por você. Diz que me ama, que sente o que eu estou sentindo agora. Cê sabe que a saudade me devora. Pra que deixar o coração que é seu se machucar? Naquela cama, foi tudo tão bonito, tão perfeito. Só quero te amar do mesmo jeito. Aonde está você? Me diz que eu vou te encontrar. Na, na, na, na, na, na. Aonde está você? Me diz que eu vou te encontrar. Bateram forte e desvairados, uma loucura bem difícil de se entender. Hoje essa distância só aumenta o meu desejo de te encontrar, sentir de novo aquele beijo que me deixou apaixonada por você. Te encontrar, sentir de novo aquele beijo que me deixou apaixonada por você. Diz que me ama, que sente o que eu estou sentindo agora. Sabe que a saudade me devora. Pra que deixar um coração que é seu se machucar? Naquela cama, foi tudo tão bonito, tão perfeito. Só quero te amar do mesmo jeito. Aonde está você? Me diz que eu vou te encontrar. Na, na, na, na, na, na. Aonde está você? Me diz que eu vou te encontrar. Na, na, na, na, na, na. Aonde está você? Me diz que eu vou te encontrar. Ele é meu ex.

salsa, a boa do forró. E a mente você chegou pra mim e falou que não tava mais que tinha. 16 horas e 50 minutos. Vem aí mais um programa sucesso. Continue ligado, vem aí a próxima atração. CYH 297, 670 kHz, com 1000 watts de potência, nos céus da Amazônia. Rádio Vale do Rio Madeira Limitada. Tudo pelo progresso de Humaitá, Amazonas, Brasil. A partir de agora, no seu rádio, programa Tudo é Possível ao que Crer. Apresentação: Apóstolo Maximiano Soares e Bispa Maria Dalva, um casal a serviço da obra de Deus na Terra. Programa Tudo é Possível ao que Crer. Uma realização, Igreja Internacional das Grandezas de Deus, a Igreja do Avivamento. A unção de Deus está neste lugar. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. O Deus Emmanuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai. pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo é possível ao que crer. Atenção, povo de Deus. Amigos e amigas. Nesta quarta-feira, na IIDGD, venha participar você e sua família da Escola da Fé. Pois está escrito em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não perca a oportunidade de crescer e se fortificar na fé, pois também está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na oportunidade estará ministrando a Escola da Fé, Apóstolo Maximiano Soares e equipe de fé. Endereço: Rua Senador Fábio Lucena, número 2065, bairro Nova Humaitá. Imperdível! Sexta-feira forte da libertação e da resposta de Deus. Atenção, você que tem sido vítima de inveja, olho grande, perseguição, não consegue ser feliz no amor. Ouve vozes, vê vultos, sente arrepios, sente tonturas, ânsia de vômito. Você que é vítima de bruxaria, vítima de macumbaria, vítima das drogas ou tem na família vítima das drogas, vítima do alcoolismo. Venha buscar a orientação e a força de Deus para a cura e a libertação desses males. Nesta oportunidade, você será ungido com óleo para curas e libertação, pois está escrito em Marcos capítulo 6, versículos 2 e 13. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Igreja Internacional das Grandezas de Deus. A unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus está neste lugar. Nosso endereço: Rua Senador Fábio Lucena, esquina com a Jacó Aires, número 2065, Nova Humaitá. O endereço da sua bênção e da sua vitória. Direção geral: Apóstolo Maximiano Soares e a Bispa Maria Dalva, um casal a serviço da obra de Deus na terra. Este domingo às 19 horas, domingo da minha família na presença de Deus. Minha família. Satanás está destruindo milhares de famílias. Você tem conquistado tantas coisas na sua vida material. Tem honra na sociedade. Tem vivido uma vida boa fora de casa, mas não vive uma vida feliz dentro de sua própria casa. Outros não têm uma vida financeira boa, não têm estabilidade e não têm um casamento feliz. Seus filhos estão sofrendo, sua família está se destruindo. Por qualquer motivo vem uma briga. Falam em divórcios. Domingo, venha investir no seu maior patrimônio. Domingo, reunião da família. Minha família. Com o apóstolo Maximiano Soares e a bispa Maria Dalva. No Ministério Apostólico Igreja Internacional das Grandezas de Deus. Na rua Senador Fábio Lucena, número 2065, bairro Nova Humaitá. Venha você e traga toda a sua família. Tudo é possível ao que crer. Teu amor e graça me fazem voar. Arte Joias Grilo Maciel. Faça o seu pedido. Temos correntes, gargantilhas, anéis de formatura, braceletes, argolas, pulseiras, pingentes e etc. Arte Joias Grilo Maciel. Compramos também suas joias inteiras ou quebradas. É só chamar nos zaps 97-981-11-3031 ou 97-984-00-8883. Falar com Grilo Maciel ou Zimara. Endereço na Circular Municipal 461, bairro do Divino Pranto. Arte Joias Grilo Maciel. As maiores ofertas da cidade estão reservadas para você na loja Exclusiva Center. Nossos preços estão imbatíveis. Uma loja 100% maitaense. Aqui você tem móveis e eletrodomésticos, ferramentas, artigos para presente, celulares e acessórios, bicicleta elétrica e muito mais. Só na Exclusiva Center. Aqui você conta com o melhor orçamento à vista, melhor orçamento nos cartões de débito e crédito e o melhor crediário. Exclusiva Center, lugar de cliente feliz e satisfeito. Rua Edmundo Monteiro, 1950, São Pedro. Contato 97-981-19-7813. Alô, Maitá! Já inaugurou a Loja do Crente. Na Loja do Crente temos vestidos, saias, blusas, boleros, conjuntos, roupas masculinas e femininas em geral, moda evangélica e roupas em geral. Pra você, cristão, que gosta de se vestir com elegância, vem pra cá. Temos também paletó e blazer, roupas sociais, esporte fino, masculino e feminino, sapato social masculino e feminino tipo scarping, sapatilhas e muito mais. A Loja do Crente está localizada na Rua das Flores, número 2128, dentro do supermercado Rei da Glória. Loja do Crente, corre pra cá você também e leve a sua roupa consagrada por Deus. Loja do Crente. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, está passando aqui em frente à loja, venha, venha conhecer os nossos produtos. Nós somos a Mari Confecções, oferecendo à sua grande clientela muitas novidades. E olha só, nós temos aqui roupas femininas, masculino, adulto e infantil, calçados, bolsas, mochilas, óculos e miudezas em geral. E olha, atenção, hein? Em toda a loja você vai encontrar produtos com 10 a 30% de desconto à vista. É isso mesmo, ou você pode parcelar em até 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito, meu amigo. É a Mari Confecções com novidades sempre pra você. Venha conferir e vista-se bem na Mari Confecções. Mari Confecções. Programa Tudo é Possível ao que Crer. É o seu nome e após a live, eu vou estar realizando um clamor aqui em cima desse altar, apresentando a sua vida apresentando a sua família, crendo que assim como Deus está nos ouvindo, Deus está nos ouvindo e Ele está nos vendo, Ele vai responder a nossa oração. A Bíblia diz em Isaías 59:1 que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ver. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Quando a gente lê o Salmo 34, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo. Né? Quando a gente lê a segunda livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz que os olhos deles estão atentos, e os seus ouvidos também. Voltando em Isaías 59:1, diz que a mão do Senhor ela não está encolhida. A mão do Senhor, então preste atenção. Nesse exato momento, os olhos de Deus estão atentos a essa live. Pega aí. Os ouvidos de Deus estão atentos ao que nós estamos fazendo aqui agora. E a mão do Senhor, ela está estendida para abençoar. Então, assim como Deus está nos vendo, assim como Deus está nos ouvindo, assim como a mão do Senhor está estendida, isso não está aí por acaso. Se Deus está me ouvindo, se Deus está me vendo, se a mão dele está estendida, né, esses relatos bíblicos, eles não estão aí por acaso. Se estão aí, é porque Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar sua família. Deus quer abençoar o seu lar. Eu creio que essa madrugada, ela vai ser uma madrugada de socorro. Uma madrugada onde vamos ter a intervenção de Deus em favor dos corações que estão aflitos, dos corações que estão tristes, estão sangrando. Quantas não são as pessoas que nesse exato momento estão abatidas, pessoas que estão perturbadas, sem rumo, sem direção, pessoas que estão dilaceradas, certo? Pessoas que não têm paz, pessoas que não têm alegria, pessoas que não conseguem mais se alimentar, pessoas que estão perdendo o prazer e a alegria de viver, pessoas que já bateram em tantas portas, já correram em busca de soluções em tantos lugares, certo? E não obtiveram. Essa madrugada é a madrugada de se cair por terra. Isso vai cair por terra em nome de Jesus. Ah, vai. Isso vai ser desfeito no nome de Jesus. Nós sabemos que estamos em uma batalha espiritual, nós estamos inseridos em um conflito cósmico espiritual, onde há uma batalha nesse exato momento, uma batalha em andamento entre o bem e o mal. Então sempre teve essa batalha, sempre teve essa guerra. E aí, meu amigo, quando se trata de guerra espiritual, vence quem está com Jesus, vence quem está firmado em Jesus, vence aqueles que não vão abdicar da sua fé, vence aqueles que vão para cima. Eu não sei aí, mas aqui não está aparecendo os coraçãozinhos subindo, também não está aparecendo os comentários. Eu não sei o que aconteceu aí, porque é bom quando tem os comentários, porque a gente está vendo como é que está sendo a aceitação ou rejeição. Isso é muito importante em nome de Jesus, mas aqui não está aparecendo nada, tá bom? Mas eu sei que há pessoas que nesse exato momento estão aí juntamente com a gente. Então hoje, esta madrugada, haverá um romper. E como é que eu sei disso? Pela fé que eu tenho. Eu não venho aqui em vão. Eu não venho aqui para me aparecer. Até porque se fosse para me aparecer, eu garanto que ninguém aqui quer me ver. Ninguém aqui quer me ver. Então quando eu venho aqui, eu venho movido. Eu venho movido pelo Espírito de Deus. Eu venho pela uma direção que o Espírito Santo de Deus me dá. E quando Deus faz isso, é porque eu sei que Ele quer abençoar. Eu tenho certeza disso. São mais de 20 anos. Mais de 20 anos de fé. Mais de 20 anos lutando, pelejando e batalhando. E hoje eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida com uma palavra da parte de Deus para o seu coração, da parte de Deus para a tua família. Você que está em batalha, você que está em guerra, você que está em conflito, seja interno, externo, seja com o esposo, com a esposa, seja com a família, ei, tem solução para isso. A solução para isso chama-se Jesus. Quando Jesus Cristo, ele entra dentro de uma casa, ele muda aquele lá, ele muda aquela história, ele muda o itinerário daquelas pessoas. Então hoje é noite de você ser abençoado, hoje é noite de você romper, hoje é noite de você vencer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Aproveita, compartilha essa live, compartilhe já, dentro de instantes. Eu vou estar ministrando aqui uma palavra, você está na live da resposta. A live da resposta, tá bom? Você está na live da resposta. Você crê que Deus pode trazer uma resposta para você? Você crê que Deus ainda usa pessoas? Você crê que Deus ainda usa um comedor de feijão? Porque eu lhe garanto que se você não crê, você vai passar a crer hoje. Porque você verá, você vai experimentar, você vai provar a ação de Deus na sua vida, na sua família, no seu lar, em nome de Jesus Cristo. Dentro de dois minutos eu vou estar transmitindo a mensagem de Deus. No final, eu vou estar orando por você, eu vou estar orando por sua família, eu vou estar concordando com os pedidos de oração seu, crendo que haverá a resposta de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e o versículo de número 3, Deus falando na boca do profeta, Jeremias, ele disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Preste atenção, eu sei que muitas pessoas clamam, muitas pessoas têm suplicado, muitas pessoas rogam. Você já parou para pensar que tem gente que clama tanto e não há uma resposta de Deus? Tem gente que clama e parece que o céu está de bronze? Eu mesmo já me perguntei, muitas vezes. Lá atrás eu me perguntava assim: o que está acontecendo? Por que, que o senhor não cumpre o que está escrito aqui? Por que, que eu leio aqui, o senhor está dizendo que é para clamar, e eu clamo ao Senhor, cadê a resposta? Uma coisa que a gente precisa entender sobre a questão clamar, eu quero aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, quando a Bíblia fala de clamar, não é orar, clamar que é gritar. É abrir o bocão mesmo e gritar: socorre, Deus, me socorre, me ajuda. Só que há um detalhe sobre isso, porque não é só clamar. O seu clamor, o seu rogar a Deus, ele tem que estar acompanhado de fé. Tem gente que ora e fica perguntando: mas será que Deus me ouviu? Será que Deus vai responder mesmo? Será que é do jeito que esse ministro do Evangelho está falando? É do jeito que está escrito aqui. A terceira coisa que eu quero pontuar, que é muito importante, para que haja um destravar nas nossas vidas, para que haja um romper, para que não haja impedimento, para que as nossas orações, elas possam ter força, elas possam ter velocidade, para que nada venha segurar nossas orações. É muito importante você entender algo que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, e o verso de número 6, lá está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Só que não é só isso não, no verso 7 ele diz assim, ó: deixe o ímpio o seu caminho, e se converta ao Senhor, que é poderoso para perdoar. Então, por que tem gente que ele não tem resposta? É porque ele está clamando a Deus, mas ele continua vivendo uma vida de pecado. Ou seja, são pessoas que querem obter somente o favor de Deus. São pessoas que querem obter somente o socorro de Deus. São pessoas que querem somente o livramento de Deus. São pessoas que buscam a Deus por aquilo que Deus pode fazer por eles ou por ela, e não por aquilo que Deus é. É verdade. Eu diariamente eu recebo pessoas aqui. Você tem que entender e colocar no seu coração. Deixa eu te deixar aqui uma pergunta. O que é mais importante? Você receber uma bênção de Deus para a tua vida? Hã? O que é mais importante? Você ser abençoado por Deus ou você ter o Deus da bênção na sua vida? Então tem gente que ele só quer a bênção de Deus, mas ele não quer o Deus da bênção. Hã? Mais importante do que você ter a bênção de Deus é você ter o Deus da bênção na tua vida. Certo? Quem quer só a bênção de Deus e não tem o Deus da bênção, essa pessoa vai se dar mal. Então é interessante você colocar no seu coração que é importante eu e você termos o Deus da bênção nas nossas vidas. Porque o homem que tiver o Deus da bênção, a mulher que tiver o Deus da bênção, a família que tiver o Deus da bênção, o lar que tiver o Deus da bênção, meu amigo, você vai estar abençoado por completo e sempre. Então isso é muito importante. Ah, eu estava lá na live com o pastor e eu orei e não aconteceu nada. Claro, buscar a Deus não é barganhar, não, buscar a Deus é se envolver com Ele, é se relacionar, é você entender que não dá para viver sem Deus, é você entender que a vida sem Deus é sem graça, a vida sem Deus, uma vida sem Deus, ela é sem sabor, uma vida sem Deus, ela é fútil. Uma vida sem Deus, meu Deus do céu, ninguém vive, a gente vegeta. Uma vida sem Deus é uma vida de sofrimento. É, a pior coisa que tem é a gente estar distante de Deus. Mas Ele está dizendo aqui, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando você vai clamar a Deus e você coloca fé, a fé, ela vai dar velocidade à tua oração. A fé, ela vai fazer com que a tua oração seja poderosa, ainda mais se você verdadeiramente quiser se apegar com Deus. Preste atenção. Leia aí o que diz o capítulo 22 de Jó, a partir do versículo 1, está escrito: apega-te a Deus e tenha paz. Em outra versão diz assim: apega-te a Deus e te sobrevirá a paz. Apega-te a Deus. Então, quando nós decidimos nos agarrar com Deus, nos envolver com Deus, fazer de Deus a nossa morada, o nosso abrigo, o nosso refúgio, o que que acontece? Esse Deus também, ele se apega a você. Eu falo com precisão, são mais de 20 anos. Mais de 20 anos servindo a esse Deus. Como eu sempre costumo dizer, eu era um ser humano improvável. As perspectivas a meu respeito eram todas negativas. As pessoas já tinham até batido martelo sobre a minha durabilidade de vida. Eu vou fazer agora, eu sou de 77, 1977, se não me engano, é 45 anos, me perco um pouco na questão de datas, mas para a perspectiva humana de muitas pessoas lá atrás, é que eu não ia conseguir casar, eu não ia conseguir ter família. Mas no momento em que eu me apeguei a Deus, no momento em que eu me agarrei a Deus, a paz, ela veio para a minha vida, a bênção de Deus, ela veio para a minha vida. Então, se você quer ter vitória, se você quer que o seu clamor tenha resposta, você tem que se agarrar com Deus. Nós precisamos a cada dia estar abandonando o pecado, nos afastando. Aí haverá um romper de Deus, aí os céus não estarão em bronze, não, nada. Ainda que Satanás tente, ainda que ele peleje, ainda que ele mesmo se levante, ainda que ele venha contra você, ou usa pessoas, ou usa homem, tudo isso cai por terra no nome de Jesus. Porque no momento em que você se posiciona, eu me posiciono, no momento em que nós assumimos um compromisso com Deus lá nos céus, Deus também assume um compromisso contigo, Deus assume um compromisso comigo. E aí, meu amigo, quem quiser se levantar, que se levante, mas vai ter que provar a lona, porque é assim que funciona. Então Deus falando na boca do profeta: clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas e grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia está repleta de exemplos. Vamos falar de Jacó. Jacó está vindo de volta lá da casa do seu tio Labão. E quando ele está de retorno, alguém informa para ele que o seu irmão Esaú está vindo ao encontro dele com mais 400 homens. Antes de Jacó deixar o lado dos seus pais, o irmão dele Esaú, ele fez uma promessa dizendo: olha, assim que passar o luto do meu pai, eu vou te matar. Agora você imagina, Jacó está num deserto, vindo de volta com a sua família, né, com seus bens. Aí ele recebe uma notícia que o irmão dele está vindo ao encontro dele com mais 400 homens. É normal o coração ficar desse jeito, é normal, ó. A aflição viu, medo, espanto. Mas o que que Jó faz? Desculpe-me, o que que Jacó faz? Ele divide a sua família. Ele divide a família e diz: olha, um vai para um canto, outro vai outro. Ele mandou alguém levando presentes para aplacar a ira do seu irmão. E quando ele divide a sua família em dois bandos, o intuito dele é: se ele conseguir alcançar uma parte da minha família, outra escaparão. Mas o que que ele faz? Ele deixa a família lá e ele vai para um lugar chamado Val de Jaboque. E ali no Val de Jaboque ele vai orar a Deus. Ele vai clamar ao Deus que um dia lhe fizera uma promessa. Aleluia! E ele está lá na oração, está clamando toda noite na oração, clamando, pedindo para Deus livramento, pedindo para Deus proteção, pedindo para Deus poupar a vida dele, pedindo para Deus poupar a vida da sua família, pedindo para Deus guardar os seus bens, pedindo para Deus aplacar a ira do seu momento. Ele faz uma vigília a Deus e ele clama, clama, clama. O desespero, a aflição, a agonia, o medo, o terror. E a Bíblia diz que já perto da alva, isso quase de manhãzinha, aparece um ser diante dele. E a Bíblia diz que ele pega nesse ser e ele diz: olha, é o seguinte, eu só te solto se tu me abençoar. E houve uma briga ali. E o anjo do Senhor dizia: solta-me. Ele disse: eu não salto enquanto tu não me abençoar, eu não solto. E a Bíblia diz que o anjo vai ferir ele, mas ele continua, porque é assim. Quem quer, parte para cima. Quem quer, não fica de braço cruzado. Quem quer o mover de Deus, não fica olhando o diabo cirandar na sua vida, na sua família. Não fica olhando as doenças tentar te destruir, você lá só reclamando, se queixando, reclamando da política, reclamando do governador, do presidente, reclamando do vizinho, da vizinha, do cachorro. Não, a gente vai para a briga na pé do nome de Jesus, você vai diante do Senhor e você vai clamar: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. E a ajuda de Deus veio para ele em resposta do seu clamor. E o anjo perguntou: como é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Aleluia. E o anjo do Senhor disse: pois a partir de hoje tu não se chamará mais Jacó. Eita glória. Aleluia. O teu nome será Israel. Porque como príncipe tu lutaste. Mas na frente Jacó vai dizer: e eu vi Deus face a face. E ele chama aquele lugar de Peniel, que Peniel que significa face a face com Deus, encontro face a face com Deus. Deus respondeu ao clamor daquele homem. Ah, eu poderia citar tantos exemplos aqui. Tantos exemplos. Você lembra de Jó? 7.000 ovelhas ele perdeu, 3.000 camelos, 500 juntas de jumento, 500 juntas de boi. Perdeu servos, perdeu serva, perdeu 10 filhos. A esposa chega para ele e diz assim: rapaz, quando ele te conserva fiel a esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: o quê? Como uma louca tu falas, não recebemos o bem de Deus com prazer, e por que que não receberemos o mal? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei. Ele está nas cinzas, com o corpo cheio de coceira, coberto de bicho. Aí aparece quatro amigos. Senta diante de Jó e começa a olhar. Eles ficam 7 dias em silêncio. Quatro. Quando vence os 7 dias, 3 desses abre a boca e ó, borracha em Jó. Tu pecou contra Deus, Deus está punido. Nem sempre provações são resultado de quem pecou a Deus. Quem pecou contra Deus, não, não. A gente enfrentamos batalhas diárias, e essas batalhas, na maioria das vezes, não são oriunda de uma vida de pecado, não. Muitas das vezes são simplesmente os desafios da vida. E eles malham o coitado Jó, mas desce sem pena borracha em Jó. No capítulo 19, eu amo isso, verso 25 e 26. Jó vai olhar para o céu e disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar em meu favor. Vai. No capítulo 38, Jó está na cinza e no pó. Deus faz aparecer um redemoinho, e de dentro do redemoinho Deus fala com Jó: Jó, cinge-te, que eu vim falar contigo. No capítulo 42, verso 2, Jó disse: eu bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No versículo 5, Jó vai dizer: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. No versículo 10, Jó está orando pelos amigos que ficaram.